BH-201, tem 115 a bordo, com 3 horas e 40 alternando Guarulhos. Direita via Indy Alpha, ponto espera no 1-0, reporte pronto, ajuste no 0, 1-3, ajuste na 6201. Via Índia e Alpha vai reportar pronto, 6201, retificando tem 118 a bordo. Copiado, 118. E para a Dona, descendo a partir de agora para 12 mil pés, altímetro no 0-3, está livre do procedimento, informe estabilizado no localizador da 1-0-3-5-5-5-5. Ciente de pelo para a Dona, autorizado ILS X-Ray 5595 descendo para 2000. Voo 605, chame o centro Recife nas frequências 12545 ao Zerrão 2085. 2545, 2085, 604, boa noite. Chame 6310. Chamou 6310, confirma? Está autorizado Romeu Fox 08, Oxanem 6310. Romeu Fox 08, muito obrigado, boa noite. Salvador, Rui, Juliette, Juliette, não aguardo. Pronto para decolagem, Oxané, 6201. 01, por gentileza, altere o transponder para 5113 agora, por gentileza. 5113, Oxané, 6201. Correto, Oxané, 6201, ali em decola, pista no 0, vento 120 graus com 09 nós. Autoridade decolada 10, Oxané, 6201. Juliette, Juliette, está autorizado, prosseguir o reboque até o pátio 3, agilizando o reporte ao término. Positivo, sim. Chame 6310, cruzou 120, chame Recife agora, frequências 12545, alterno 2085. 2545, 2005, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. É 201, decola os 46, chame o controle 120, decimal 8, tamo, vai, boa noite. 208, 6201, boa noite. controle de Salvador, boa noite, Oceania 6201, decolado da El. É, 6201, contato na decolagem, subiu até o 360, proa 2000 direto. Entendeu, subiu ao 360, na proa de? Após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, 6201. Bono 076, reduza para 1709. Confirma a velocidade? 1709. 1709. Localizador 5519, 3P. 35515, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1862. Doravante com a torre 118-62 em 5515. Desejo-lhes uma boa noite e um bom feriado. Pelo menos. Obrigado. Torre São Salvador, boa noite, 355-115. 355-115, reporte Simbra com trem checado, ajuste no 0 no 3. Acusarei 5515. Prossegue a 2000, voo 076. Afirmativa, descida para 2000 pés, está livre de aproximação e campo estabilizado no localizador. É, 2000 vai reportar estabilizado. Salvador, boa noite, Xanem 62247, gente da Alfa. Xanem 6224, assim a identificação, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador no 03, chega da arma. E 3 se identificou, descendo para 3000, chega da arma, Xanem 6224. 10, vento 120 graus, 120 graus com 08 nós. Ok, 5515, tem pouso autorizado. Estabilizou? Estabilizou no lock. Completa sua aproximação, chama agora a sua instaladora, frequência 1 no 8, 1 no 0. A sua transmissão está com intensidade 2 para 1. Aí agora, como recebe? Agora melhorou bastante. 1862 é com a torre, o gol no 076. 186, obrigado, boa noite. Torre Salvador, gol 076, agora baixar a travada, vai passar onde a Serra. Gol 076, que eu tenho uma aproximação, agora na pista livre. Ajusta no 013. Aguardando, 076. No solo 52, vai prosseguir táxi na minha escuta via Alfa após quilo até o pátio 3, atento ao sinalizador no pátio 3. 5-5-1-5, livrando via Eco, Alfa quilo para o pátio 3 na sua escuta. 276, livre pouso, pista no 0, vento 1-0-0 graus, uma centena com 0-9 nós. Depois 076. Na 6201, chame Recife em 1251, alterna 13325. Vai chamar Recife em 1251, alternado? Alterna 13325. 3325, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Oceano 6313, informação Alfa, está no 01 para o puxo acionamento. 6313, está livre, chame táxi. Livre, pushback, acionamento, chamará para o táxi, Oceano 6313. 3 com Juliette, Juliette, time de rebox, então boa noite. Está presente do lado de Duna para o 6224. Está Duna 6224, então está no 0. Certo, está no 0. No solo 55, à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, 1076. Juliette, 1076. Tem a guarnição da Juliette para ingresso. E o portão previsto é o 02, aguarda a liberação do Airbus da Avianca. Mas graças, tá aguardando. 076. Adoro Rio 5972. Rio 5972, boa noite, prossiga. Isso, qual a previsão de tempo de 20 minutos de acionamento? Poderia nos fornecer, se possível, a nossa previsão de subida? Voador Azul 4209, Cente da Alfa. 4209, boa noite, com fins, aguarde cópia. Aguarda cópia, Azul 4209. Ao destino, 340, pela uniforme 150. É Dael Leda Eudes, a subida. É ciente com Dael Leda Eudes, grato. Zero, a bordo tem 3 horas e 50 e eu tenho um galinhão. Três via Indy Alpha, próximo de espera do 10 pronto, ajuste no 0, 1 no 3. Indy Alpha, rebordará no ponto de espera do 1 no 0 pronto, no 0 no 3, no 3 no 3, no 3. 076, Juliette, portão 02. 702. 7 para o 02, é o 076? Firmo, 02 é o portão. M224 está estabilizado. Complete a aproximação, chama a torre Salvador agora em 18 decimal 62. 18 62, é uma boa noite. Boa noite, Web 6747. Web 6747, Guarulhos, trabalho de copa. Prepara a subida a boa. Guardando a boa, 6747. Pode esperar da 10 pronto, Oceané 6313. Já tem a posição, Oceané 6313. Tem a posição, Oceané 6313. Oi, Salvador, boa noite, Oceané 6224, passou externo, entrevistado e trovado. Boa noite, final 224, ajuste no 0, no 3, o vento 090 graus, com 09 nós, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, 6224. Quatro dois zero nove, com fins 380, está autorizado. Aerovia Pesolo 16, após conforme rota do plano de voo. Na temporada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo com meu Índia Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5-1-1-7, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 380 para Confins, decola da pista 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda Bridge, direto. Intercepta o Pérez Lu no meio e após contra conforme plano de voo. 5-1-1-7 transponder e controle 120 decimal 8, azul 4209. Então 3, chame pronto pro pushback, azul 4209. Na 3 chamará, 4209. 6313, visual com tráfego da companhia Fokker 100. Curta final na zero. Afirmativo, Xené 6313. Após a passagem do tráfego ali, mantém cabeceiro no zero, Xené 6313. Após a aeronave na final da 10, ali mantém o Xené 6313. Sigma 747, escuta a cópia. Do Sigma 747. 747 da Web, Guarulhos 360 autorizado, Aerovia Peruzulu 21, até Trivi, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, pós direto Poço de Caldas, Papatear Lima, pós conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa. Aciona transponder 5105, controle 120.8. Autorizado 360 Guarulhos, conforme a rota do plano, pista 10, Zulu 21, Trivi, Poços, Arbor, transição Alefa, 5105 Transpondia, 1208 Web 6747. São 7M, pronto, pushback Web 6747. Ok, obrigado. No solo 04, à direita, prossegue táxi, minha escuta via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Gente, nossa escuta, reportante da Juliette via Alfa, 6224. No 3 da Oxanel, livre decolagem da pista no 0090 graus com 08 nós. Livre decolada, pista no 0, Oxanel 6313. Ingressa Juliette, portão 01. Juliette, portão 01. O 6224. Solo, corrigindo, Torre Salvador Azul 4209, pushback sanamento no 3. 3 em coordenação com a equipe do solo após a passagem retaguarda do Fokker 100 da Avianca, após estar livre iniciar, chame táxi, Azul 4209. Após o Fokker 100 da Avianca, autorizado, Azul 4209. Xené 6313, decolo 07, controle 120.8, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite, 6313, o Xené. Controle, boa noite, o Xené 6313, passando 1700 pés, subindo para o 360. Xené 6313, contato radar decolagem, tudo mantém o 3. 360, saída árvore. Sobe ao nível de voo 360, saída árvore, é o Xené 6313. 3178, identificação, desça para 2000 pés, via chegada Mare, altimetro 1300. 7 para 2000 pés na chegada Mare.